Hoje é difícil falar de Rodriguinho sem lembrar de Thiaguinho. Quando a gente se encontrar, tudo vai ser tão perfeito. Eu quero te curtir demais. Eu vou aliviar esse vento no meu peito. Que vontade não dá mais. Se o telefone é bom, imagina aqui no teto. Eu senti o teu calor, sem medo de ser feliz, com o coração aberto. Com você eu tô incerto. Já me acostumei com seu jeitinho de falar no telefone, besteirinhas pra me provocar. Quando eu te pegar, cê tá perdida, vai se arrepender de um dia ter tirado do meu lugar. Eu peço por favor, não se apaixone, pois eu sou aquele homem que um dia o seu pai sonhou. Eu só tenho cara de santinho, sempre faço prometido, coitada de quem acreditou. Papai sonhou, hey. Eu sempre que posso, não só eu, mas o Rodrigo faz aquele jeito. Prometo te dar carinho, mas gosto de ser sozinho. Quem sabe um outro dia, sabe o outro dia, a gente passa a se encontrar de novo, bem. Prometo te dar carinho, mas gosto de ser sozinho. Show! Valeu!